Olá, maninhos e maninhas, aqui é a Sally, diretamente do Pará! Aqui é a Kel, diretamente da Zona Leste de São Paulo. Zelle, mano. E aqui é a Grok, diretamente de São Paulo também, só que da Zona Norte, mano. Olha aí, CL versus ZN, ó. treta, tá ligado? E esse é o Dose de Chocolate. É o Dose de Chocolate. Ficou muito errado. Where'd you go? Where'd you go? Where'd you leave this place? Chocolate, chocolate, chocolate. Começa agora Dose de Chocolate, porque na TPM nada é mais irresistível. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero beber. Muito bem, galerinha, a gente chegou aqui em mais um Dose de Chocolate. Esse Dose de Chocolate veio com mudanças, olha aí, tivemos o TPM Cast sobre mudanças e esse veio com mudanças, que ao invés de o Reclames da Pâmela, que é onde eu faço jabá de alguma coisa, hoje o programa todo vai ser um Reclame da Pâmela. Pena que ela não tá aqui porque ela tá viajando, fazendo marketing do TPM, né? Mas isso não vem ao caso. E hoje a gente tá aqui pra falar, pra fazer uma entrevista com a nossa querida Jéssica Grok, né? Que ela tá com um projeto novo aí e com o decorrer do programa vocês vão entender direitinho mais ou menos como é esse programa. E aí a gente separou aqui algumas perguntas pra Grok, né? E eu já queria iniciar logo te perguntando, Grok, como é que foi esse início assim? Geralmente a gente pergunta, né, toda vez que a gente pergunta, como você começou com isso, né, e não sei o quê, mas eu quero saber de ti, é uma pergunta até diferente, se desenhar começou como hobby pra ti, enfim. Entendi. Então, sim, desenhar sempre foi um hobby, eu desenho desde criança. E pra mim era, eu tinha uma relação muito assim, sei lá, eu não tinha tantos sentimentos, porque hoje em dia eu cresci entrando em curso de desenho, essas coisas assim, eu reparei que as pessoas que sempre desenharam, mas que viam isso como uma paixão, viam um futuro nisso mesmo, elas tipo... guardavam, elas têm desenho, guardavam os desenhos delas desde criança e tal. E eu, pra mim, era muito assim, eu, sei lá, eu desenhava, quando acabava um caderno, eu jogava fora o caderno. Então, tipo, tanto é que eu tenho pouquíssimos desenhos porque eu joguei muita coisa fora. Eu via como uma coisa muito assim, sei lá, desenho, sabe? Uma coisa natural do meu dia a dia. E aí eu fui crescendo e vendo isso como uma opção, mais do que hobby, assim. E isso foi cair na ficha com o tempo. Então, tanto é que hoje eu olho e eu falo, mano, como assim eu jogava fora? Amassate... E eu fico, bate até arrependimento, né? Bate, eu queria ver, sabe? Queria ver meu progresso, ver meus desenhos antigos. Eu tenho pouquíssima coisa que eu guardei. E sei lá, sempre foi um hobby assim, e eu acho que depois, sei lá, conforme eu fui criando consciência, você pode dizer assim, sei lá, ficou mais do que um hobby. Eu vi que me definia mais do que eu imaginava, sabe? E eu queria que deixasse de ser um hobby, eu queria, sei lá, é porque hobby fica parecendo que ele pode ser substituído e pode ser qualquer coisa, sabe? E eu tô, sabe, tentando fazer que seja mais do que isso, que seja mais do que um hobby, que seja uma forma de expressão mesmo e tal. Mas isso pouco tempo, assim, pra cá, sabe? Muito bem. Como tem mudanças, né? Esse Dose tá mais do que especial, além da gente estar tá entrevistando a grande Grok, né? Que eu sou fãzona, fã número um. A grande Grok, quem não me conhece vai pensar, nossa, ela deve ser importante. Mas ela é importante. E aí, como vocês ouviram no TPM Cast de mudanças, a gente teve um pequeno probleminha com a nossa leitura de e-mails que a gente gravou, mas aí foi pro limbo. E a gente trouxe ela pro Dose de Chocolate. Esse Dose de Chocolate tá bem especial por isso. Então, vamos fazer igual o show da Xuxa, porque eu sempre quis estar naquele meio de cartas. E a gente vai pegar esses milhares de e-mails que a gente recebeu durante todo esse tempo aí, sem ler e-mails, milhares, sabe? E vamos fingir que eles são cartas, tudo envelope e tal, e tá naquele monte. E eu vou jogar uma pra cima e a Kel vai pegar um e vai ler pra nós. Mas aí, vai pra cima, carta! Aham, Cláudia, senta lá. Vai pra cima, carta. Vai pra cima, oh, meu Deus. É magia. É com magia. Vai tá caindo aqui. Obrigada, Juliana. Eu vou pegar, peguei aqui a carta. Peguei um pergaminho, você acredita? Tinha um pergaminho das cartas. Nossa! Caraca! Peguei aqui então o pergaminho do Rafael Henrique, que mandou aqui uma carta em forma de trova do cast sobre jogos eletrônicos. Olha só que chique, rapaz! Tão chique! Igual o Silvio Santos, meu Deus, me estrechou da Xuxa com o Silvio Santos. Pois, muito bem, então, lerei aqui então o pergaminho do Rafael Henrique, que ele mandou aqui pra gente. Ele mandou aqui: venho por meio desta singela mensagem deixar uma trova rimada, pois há muito fui desafiado pela Kel em sua leitura explorada. Como algumas de vocês sabem, um game designer eu sou, porém antes de seguir nessa área, desde infante, envolvido com jogos estou. Oh, gosto. O primeiro console, adoro essa palavra. O primeiro console, em teoria, meu não era. Um sigelo Phantom System, assim pertencente à minha querida mãezinha que recebeu do meu pai o seu noivo de presente. Horas e horas gastei jogando Ghostbusters e Excitebike. Os únicos cartuchos em nossa modesta casa, porém sempre lembrados como icônicos. Hello! Acho que era pra rimar, mas não rolou! Olha, únicos e icônicos não rima. Não rima, não. Por anos e anos implorei aos meus pais por console mais potente. Porém, apenas ao completar 13 primaveras, agraciado fui com um PS1 de presente. Oh, que chique! Cara, PlayStation era muito show. Mas vamos lá, de volta ao pergaminho. Sobre a discussão no programa apresentado, jogos são sim para todos. E quem discorda da presença feminina merece ser empalado por visigodos. Jubiloso fico, ó prezadas damas, em ver cada vez mais protagonistas femininas que demonstram grande força e personalidades deveras desenvolvidas. Congratulo-as por mais um excelente programa e pela convidada pra lá de especial, a Thay, que só veio a somar neste episódio bem fenomenal. Despeço-me... Oh, que chique. Despeço-me, pois, alongo-me demais. Um grande beijo para todas, no aguardo dos próximos episódios e do prometido gameplay. Bora aí! Adorei! Muito lindo, maravilhoso! Melhor cartinha! Muito bom! Excelente! Palmas para o nosso incrível trovador. Excelente. Coloca a palma aí, editor. Não! E pode deixar que a gente vai. Agora que eu tô com a internet boa, super show, aí a gente vai marcar essa gameplay marota aí do joguinho que ele ganhou lá na promoção do TPM Cash. Isso aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, Rafael Henrique. É nóis. Pela sua cartinha, pelo seu pergaminho. Desculpa, falei errado. Valeu, Rafael, pelo seu pergaminho. É nóis, mano. Continua mandando. Valeu, mano. Melhor e-mail. Muito bom. Muito obrigado. Cartinha. Aí. Isso, desculpa, nossa, é que eu tô com a cabeça assim, né, no digital, é analógico hoje. Obrigada pela cartinha, melhor cartinha de todas, você tem uma letra fofíssima, obrigada. Cobrindo a letra dos ouvintes, né? Ele escreve em old English lá, aquela letra. Ai, muito bom. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. E voltamos aqui a mais um bloco do Dose de Chocolate, entrevista com a grande Jéssica Grock. De frente com a grande Jéssica Grock. Olha aí. A apresentação nível Marília Gabriela. Ela é desenhista. Ela faz... Muito bom. Ela já fez psicologia, mas acabou largando por motivos adversos. Então aí a nossa pergunta agora tem a ver com esse tema. Quero saber de você, Jéssica Grock. O que te fez largar a psicologia? Ai, eu adoro isso. Caraca, muito bom. Então, foi assim, psicologia eu fiz só um ano, né? E, mano, era um curso que eu gostava muito. E eu tava indo bem no curso e tal. Só que tinha dois pontos, assim. Eu não gostava da faculdade que eu tava fazendo. Não me encaixei, não me vi com a galera de lá, assim. Eu não gostei da instituição, do jeito que ela abordava a instituição. O curso era legal, mas a instituição era cagada. Tava, tipo, meu, é um comércio, assim, de diploma, sabe? Eles estavam um pouco se fudendo com a formação mesmo do aluno. Só que o que rola? Eu curti muito, e psicologia é um curso que talvez no futuro, assim, eu faça. Só que o que rola? Eu faria, assim, por hobby, ou por curiosidade mesmo, ou, tipo assim, no máximo... para fazer um trabalho voluntário, ajudar as pessoas, porque eu acho que é uma profissão linda. Se você é um psicólogo responsável, né? Porque tem muita coisa foda nesse ramo, mas se você é um psicólogo responsável, tal, é uma profissão linda. Você pode ajudar muita gente. Eu acho isso maravilhoso. Só que eu não me via naquele momento, assim, da minha vida trabalhando com isso. Então, tipo, eu gosto de psicologia. Mas não o suficiente pra ficar, tipo, quatro... Não agora, sabe? Que eu ainda tô em formação. Pra ficar quatro anos no lugar que eu sei que eu vou sair. E eu vou falar, ah, beleza, agora vamos desenhar. Entendeu? Eu ia fazer 4 anos pra voltar pra um lugar que eu sabia que eu queria ir. Que era pra um curso de desenho, pra uma área de artes, assim. Então, tipo, eu pensei, meu, eu tô invertendo a ordem das coisas. Porque se eu quero fazer arte agora, por que que eu vou fazer 4 anos de psicologia, acabar entrando nesse mercado, porque eu ia acabar trabalhando com isso quando eu terminasse, sabe? Ia acabar meio que sendo levada pelo curso, assim. Pra que eu vou fazer isso se agora mexer com arte? Então, eu tava invertendo. Então, aí eu pensei, mano, o correto é eu fazer o que eu quero fazer agora. E se no futuro eu tiver tempo e disposição, fazer psicologia por vontade de curiosidade mesmo, assim. Uhum. Não profissional, assim, mas não realização profissional, mas realização pessoal, sabe? Aquela coisa, faria porque eu acho super interessante, assim, mas o não era. Mudou, né? Sim, foi um de papéis, né, que você passou. Total, foi totalmente a inversão. O que eu achava que era profissão virou hobby, o que eu achava que era hobby, eu vi que eu queria como profissão, sabe? Porque acabou, me dei conta que, tipo assim, mesmo que eu acabe trabalhando com uma coisa não diretamente relacionada, pode ser que eu acabe não virando desenhista de profissão mesmo, mas uma coisa eu sei, é que eu preciso trabalhar com algo manual, sabe? Eu preciso trabalhar fazendo alguma coisa, um trabalho manual mesmo, assim. Eu percebi que eu gosto de fazer coisas. Eu quero chegar no lugar e se alguém falar assim, ó, Jéssica, seu trabalho é rabiscar aqui, ó, essa parede e depois pegar essa caixa e pôr no ponto A do ponto B. Eu vou adorar! Porque eu quero fazer, não que o trabalho manual eu não precise pensar, não seja um intelectual também, mas eu quero fazer alguma coisa com a minha mão. Eu não quero ficar, sei lá, redigindo relatório e telefonando pra pessoa, sabe? Eu quero, sei lá, mano, capinar ótimo, sabe? Tipo, eu quero algo que seja mais manual do que... E quando termine o dia, você olha e fala, putz, eu... Isso, exatamente. Mesmo que não esteja relacionado diretamente à arte. Se for relacionado à arte, é melhor, né? Ótimo, é o que eu estou estudando para. Estou estudando arte. Mas aqui é o... Falou a frase da minha vida, assim. Eu quero um trabalho que eu olhe e fale, fui eu que fiz, sabe? Nossa, aqui é o... resumiu melhor que eu. É isso, sabe? Eu percebi que eu queria fazer algo assim da vida, entendeu? Uhum. Pode ser que em psicologia tenha algo do tipo assim, mas psicologia tem muita parte do outro. Eu não posso olhar para um paciente curado e falar assim, ó, eu. Não fui eu, foi o paciente. Ele que foi foda, que conseguiu, que superou o trauma. Não fui eu, psicóloga, que fiz isso, sabe? Eu só mostrei o caminho. Agora, essa outra parte da... É exatamente isso. Ah, pra lá, fui eu que fiz. Eu adoro essa sensação. Eu acho isso, assim, que me deu... Sabe, eu preciso disso na minha vida, sabe? Que lindo. Foda. E a Kel, que conseguiu. Nossa, a Kel maravilhosa. Ela conseguiu falar o que eu não tava conseguindo. Muito lindo. Sou fã de vocês duas. Que lindo. Chamar a Kel pra página, tá ligado? Se você resumir as coisas. Pega a postagem e resumo. Mas muito bem, vou aqui jogar de novo esse monte de cartas imaginárias pra cima. E ó, aqui, vai pegar uma e vai ler pra gente. Vai gravar. Pega a carta também. Muito bom. Eu quero fazer, ó, pegar a carta. Adorei, ó. Posso trabalhar com isso. Vai usar a mão. É. Muito bom. Peguei a carta aqui. Vamos ver. Então, peguei aqui a cartinha do Jack D. Ponto Lima. Incrível. A cartinha é sobre o cast de jogos eletrônicos, né? Vamos ver aqui. Ele falou aqui, ó. Bom dia pra vocês, as mais glamurosas e divas da podosfera. Ô, louco. Adorei. Que chique. Gostei. Gosto disso. Tem a elegância de uma carta. Tava devendo uma carta para vocês, mas a correria é fogo. Pois bem, venho aqui falar que adoro os casts. Esse eu considero meu favorito. Sou fã de games e uma coisa que adoro é jogar com a minha amada e meus amigos. Onde? Oh. Ele abriu aspas aqui, que o cara tá falando. Agora entendi por que parei de jogar Dota. É porque sou ruim. Rimos muito, porque essa coisa de jogar competitivamente é coisa de maluco. Tanto que perdi duas amizades de 5 anos, gente, por causa de jogo online. Então quero deixar o convite. Quem quiser adicionar pra jogar comigo e meus amigos, segue o nick Jack Tequila. Um abraço e já iniciei uma segunda maratona de episódios. Tô louco. Show. Out. É, que lindo. Caraca, é um pouco dramático, com rompimentos aqui, né? Mas muito bom. Valeu, Jack, pela cartinha. É nóis. Obrigada, Jack. E o foda é que ele fala assim, já perdi duas amizades de 5 anos, mas se vocês quiserem me adicionar, estou a fim de perder mais algumas amizades. Quer perder amigos que nem fiz. É isso aí. Valeu, Jack Tequila, pelo e-mail. Eu sempre lembro da música do Skank quando eu falo o nome dele, né? Mas tudo bem. O vento deve estar mudando. Mudar é bom. Mas não é fácil. Mas muito bem, voltamos aqui a mais um bloco dessa entrevista maravilhosa, espetacular. Eu não sei imitar a Marília Gabriela, mas, enfim, Grock, Jéssica Grock. A gente sabe que esse ramo, ele é bem amplo, né? E ele te permite se envolver com várias coisas e às vezes essas coisas até se juntam, né? Como cartoon, quadrinho, chat, esse ambiente, tipo, tem aí pra oferecer. Mas assim... Tu tem alguma parte específica que tu prefere se focar ou não? No momento é isso, é o que eu quero produzir, é o que eu tô focando minha energia pra aprender, assim. Uhum. Porque eu percebi que, assim, faz tempo que eu não leio coisas que não são quadrinho. Às vezes eu pego um livro só com letras e eu fico, nossa... Não tem muita narrativa aqui, tá ligado? Mas cadê? Eu sinto falta, porque eu acho que o quadrinho, ele é a evolução do livro, assim. É tipo um livro muito melhor. Porque ele junta o melhor dos dois mundos, assim. Mas o que eu quero é isso, sabe? É quadrinho, eu acho que é a minha maior paixão, apesar de não ser o que eu mais produzo. Eu produzo mais ilustrações, assim, e coisas do tipo. Ilustração... para versinhos, ou só ilustração mesmo, é o que eu produzo mais, porque eu acho que é mais fácil, só que, apesar de produzir pouco quadrinho, é tipo, é o que eu quero, sabe, é o que eu olho pro horizonte e falo, meu, o quadrinho tá lá e um dia eu vou chegar lá e vou fazer, sabe, acho que é isso. Bacana. Temos então aqui uma futura quadrinista, olha aí, do Brasil. Se a Lá quiser, a gente vai. Mas é aí que tá, já que você curte tanto quadrinho, mas você pensa assim, tipo, você já tem uma linha que você pensa em seguir? Ou do quadrinho, em temática, assim? Porque se for parar pra ver, tem várias paradas, assim, tipo, tem quadrinho, tipo, gore, tem quadrinho de super-herói, tem quadrinho tem as graphic novels e tal. O que que você curte, assim, a sua pegada? Certo, certíssimo. Muito bem observado, porque isso dá uma dimensão bem mais foda pro quadrinho. É porque a gente fala quadrinho, só que, mano, tem tudo, né? Aí eu curto quadrinho, tá, mas aí tem quadrinho, tem, sei lá, mangá, mano, tem... Tudo! É, exatamente. Tem, tipo, desde o quadrinho mais experimental do mundo, que é, tipo, uma zine toda em branco, até, tipo, sei lá, uma coisa mais americana. Então, eu sei o que eu não quero... Que é, tipo, aquele quadrinho mega americano de super-herói, brilhante. Eu chamo de brilhante, não no sentido de genial. Aquele quadrinho brilhante mesmo, que todos os personagens brilham muito. Assim, tem muito látex nas roupas e tem muito hidratante no cabelo. É muito... brilhantina, assim, parece que passou, esfregou todos os super-heróis no óleo e desenhou eles assim, tá ligado? Bem oleosos. Então, eu sei que eu não quero isso. É, não desmerecendo, porque eu acho que, tipo, os quadrinhos, ele já é muito esculachado, então eu acho que a gente tem que se unir. Eu amo todo mundo... Só que eu não quero fazer, tipo, eu acho super legal, eu só não quero fazer, assim, não é uma coisa que eu me identifique. É, foi o que eu comecei a ler, sabe, acho que era o que é mais acessível, não adianta. É, eu comecei a ler isso, eu devo muito aos quadrinhos de super-herói, mas é uma coisa que com o tempo eu olho e eu fico tipo, mano, o que é isso, sabe, não me pertence, assim. Apesar de manjar pra caramba, de ter te lido... sabe, Novo 52 por muito tempo, essas porra, assim. Eu manjo, mas não é algo que eu quero fazer, eu não me identifico, não, esse quadrinho, assim, muito técnico. É, eu tem uma parada que eu gosto muito, que eu ando vendo, assim, no universo do quadrinho nacional atualmente, que são as coisas, tipo, bem experimentais, assim, e uns rabiscos, e umas coisas bem diferentes, bem artes visuais mesmo, que beira, assim, você fica meio humano, isso é um livro de... É, tem um negócio que chama livro de artista, né? Que é o livro como objeto. É, vocês procurem, quem estiver ouvindo aí, quiser ver, é muito legal. Procura aí, põe assim no Google, livro de artista, e vocês vão ver. E tem uns quadrinhos que, tipo, beiram isso, que você fica, mano, isso é um quadrinho, isso é um livro de artista, que é bem experimentalzão, assim, mexe com artes plásticas e tal. É, hoje chegou aqui em casa um quadrinho que ele é feito com recortes, então, tipo, bagulho mega diferente. Então, meu, se um dia eu tiver a capacidade de produzir, assim, esses quadrinhos bem diferentão, bem da cena índia, assim, eu acho maneiro, sabe? Eu curto coisa autoral, sabe? Eu não quero pegar... sei lá, e fazer um quadrinho do Batman. Eu quero desenvolver a minha narrativa e fazer um quadrinho que fale, meu, esse quadrinho aqui, ele não é Batman, ele é tipo Jessica Grock. Ele é o quadrinho autoral mesmo. É, que nem você pega, sei lá, mano, você pega, tipo, coisas nacionais, assim, legais, aí... Sei lá. Uhum. Tipo. Tipo, sei lá, aquelas graphic novels da Turma da Mônica e tal. Uma parada mais indie. É, mas tipo, gráfico. Tipo, essa parada da Turma da Mônica não é autoral. É Turma da Mônica. E a única coisa boa das graphic MSP é que elas são palatáveis. Elas são super fáceis de digerir. Se alguém, sei lá, você quer que alguém comece a ler quadrinho, a pessoa não tem contato nenhum com quadrinho, dá uma graphic MSP pra ela que ela vai gostar. Sim, só que, e outra coisa boa, não é a única, outra coisa boa é que ela apresenta autores que até então não tinham tanto destaque, assim, ela tenta popularizar o quadrinho, então às vezes você pega, sei lá, o do Piteco lá que o Chico fez, e aí você fala, pô, Piteco, nossa, Turma da Mônica, e aí você lê, e aí você, pô, quem é o Chico? E aí você vai lá, procura, e aí o Chico, tipo, o Chico é um cara. Ele escreve, tipo, ele tem um quadrinho de terror super gore, assim, com nudez e violência e sangue e possessão demoníaca. E, sabe, então tipo ele é só bom pra isso, ele te joga um nome lá, e às vezes é bom porque você vai procurar o quadrinho autoral desse cara, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o Piteco não é um quadrinho autoral, só que o Chico fez, aí você vai lá e procura Chico, e aí, mano, tem quadrinhos autorais feitos por ele, entendeu? Então, uma parada assim, já que eu citei Chico, pô, o Chico que fez Lavagem, tem um cara gênio que chama Pedro Franz, que ele fez tem um quadrinho dele que chama Incidente em Tunguska, não sei falar direito, Tunguska, sei lá, aquele negócio que caiu a pedra lá no meio da porra, apareceu um buraco lá. E aí, esse quadrinho dele é bem a pegada que eu falei, artes visuais, assim, bem experimentalzão. E tem uma página dupla, assim, que você abre e é tipo um elefante e várias frases, assim. Tipo, umas coisas bem diferentonas. Eu acho que é isso que eu gosto, é o que eu espero um dia ter capacidade pra fazer, assim, umas coisas mais zine, coisa independente mesmo, autoral. Tu falou aí muito dessa parada de artes visuais, e é meio semelhante, eu não sei se tu chegou a ver o Aurora, do Felipe Fogosi. Ele mistura muito essa parada, assim, ele me lembra muito, quando eu vi os quadros dele, ele me lembrou muito o Gaiman, tipo, ele coloca assim, uns quadros, assim, muito bacanas, assim, meio que só pra mostrar, assim, por exemplo, não sei como explicar, por exemplo, tipo, resumindo a vida só num quadro do planeta Terra, sabe, pro início de história e tal, e ele faz essas paradas, assim, muito, tipo, eu vejo muito em quadrinho de história, a necessidade de sempre estar contando história em cada quadrinho e vários quadrinhos dentro de uma, só em uma página, sabe, só em um lado, e ele tem essa liberdade de deixar uma página inteira só pra uma cena ali, e fica muito bacana, sabe, eu não sei explicar muito bem, né, mas até a capa do Aurora é uma parada, assim, muito diferente, muito trabalhada, muito bem pensada. Tipo, é que são quadros, né? Às vezes a gente tem essa visão. É que essa é uma forma, né? Você tem aquele quadrinho bem tradicional, que é tipo, sei lá, você pega Persépolis, mais tradicional, assim, quase que impossível. Porque percebe, meu, é os quadradinhos lá, preto e branco, quadrado, quadrado, quadrado, preto e branco. É isso, é tipo quadrinho, quadrinho com quadro quadrado. E aí tem quadrinho que é tipo uma mancha verde no meio da página e você fica, mano, sim, isso exatamente. É quadrinho, sabe? Mas se o cara falar que é você pra discordar do autor, sabe? Zoeira, você pode discordar sim, mas... Enfim, é bom essa coisa de experimentação, assim, dentro uma coisa que eu lembro que eu li faz muito tempo, mas marcou minha vida, assim, que já que a Sally falou de Gaiman, né? É o próprio Livros da Magia, né? Que tem cenas, assim, que é isso, que é tipo o universo, e aí pessoas andando no universo e quadros derretendo, e viu uma pessoa gigante, depois ela é minúscula, e não tem os quadros definidos, mas depois tem, e depende, sabe? Sente, mano. As coisas, os desenhistas, os artistas que o Neil Gaiman chama pra trabalhar com ele, assim, combinam com a narrativa dele fodamente, e se você pegar o Sandman agora, que voltou, depois de 15 anos que o Neil Gaiman voltou a escrever Sandman, Sandman sempre foi bem experimentalzão, assim, tem tipo umas ondas e umas coisas assim. Sim. E agora no Prelúdio, nossa, ele veio com isso, tipo assim, eu fazia isso, agora eu vou fazer 100 vezes mais. Eu tenho a impressão que no Prelúdio, assim, eu tenho quase, se eu não vou falar 100%, porque eu não sei. Mas assim, 90% do Sandman Prelúdio não tem, tipo, quadros formais. Tem uma cena que, sei lá, os quadros se dão. Cada quadro é tipo um dente. E aí dentro do dente tem o desenho. E aí o dente é o quadro. Aí no outro, caraca, o quadro é uma folha de um livro que o próprio personagem abriu. E dentro da folha do livro, sabe, tem a história. Então, tipo, eu acho muito bom explorar essas, essas coisas do quadrinho. Tipo, o que é o quadro do quadrinho? Sacou? Uhum. Tipo, é massa. Eu gosto, eu adoro isso. Acho muito legal. Mas muito bem, agora eu que vou ler e-mail, então, alguma de vocês duas, por favor, joga aí as cartas, aliás, pra cima, as cartas imaginativas. Vou imaginativamente pegar uma aqui. Quero jogar as cartas, não joguei. Vai. Cartas pra cima. Jogar as cartas. Jogou? Aqui. Joguei! Peguei! Ai, isso tá muito bom. Mas muito bem, eu peguei aqui a cartinha aqui, vamos ver aqui, remetente aqui, beleza. Petrus Davi, diretamente do Pará, Belém, Pará, olha só, e ele mandou aqui uma falando sobre o cast de jogos eletrônicos também. E aí, deixa eu abrir aqui a cartinha, faz barulho aí da folha. Não. Nossa, que folha louca, eu quero muito uma folha dessa. E faz... Adorei, imagina. Ai, vou anotar aqui, licença, viu? Adorei. Enfim, uma carta, uma folha paraense. Enfim. E aí ele escreveu aqui na nossa cartinha: Olá, meninas do TPM Cast, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, meninas? Tudo sim. Tudo bem, certo. Sobre o episódio, achei ele informativo. Legal, é que eu tô lendo aqui e minha mão tá na minha cara como se eu estivesse segurando a carta mesmo, gente. Meu Deus. Olha o psicológico aí. Mas enfim, e aí ele diz. Sobre o episódio, achei ele informativo, apesar de já ter ouvido alguns outros sobre game, mas não ainda como esse, pegando desde o começo mesmo. Meu primeiro contato com videogame foi com o Super Nintendo aos 6 anos de idade. Não me lembro do primeiro jogo que tive, e provavelmente era o Super Mario World. Mas enfim, meu ponto é que comecei cedo e de lá pra cá minha paixão por esse maravilhoso universo apenas aumenta. Com alguns momentos, é claro, de decepção. Principalmente ao descobrir que hoje não se trata de fazer tantos bons jogos, e sim jogos para vender. Apesar da indignação, tento me manter firme nos jogos e sempre me desafiar com jogos cada vez mais difíceis. Quantas vezes ele escreveu jogos, gente? Pois é, assim que me divirto. Podem me adicionar na Steam e convidar para jogar, que vou tentar ir. Ótimo episódio e abraços. Essa parada aí depende muito do que você procura. Eu mesmo encontro vários jogos aí indies que, putz, a arte deles é bonita, a história em si é bonita, é tudo muito bem pensado. E não é uma parada só pra vender, sabe? Claro que a gente tem vários jogos pra vender, né? Tipo GTA. O GTA não. O GTA, ele é uma mistura de jogo pra vender com diversão, né? Mas eu acho que depende muito do que a pessoa quer passar com o jogo também. E, tipo, ou... Acho que é muito isso que eu falei antes, né? O que que você procura? O que você procura vai determinar o que que você vai encontrar, é claro, né? Quem procura acha. Tem muitos jogos que são, tipo, pra vender. Esses estilo FIFA, Just Dance agora, que também tá saindo a cada ano, só por Deus. Tipo, mas tem gente fazendo coisas legais aí também. Tipo, a Grok aí, que falou, citou aí vários quadrinhos que, putz, a gente nem faz ideia, mas que estão aí, que são diferentes, que trazem propostas diferentes, né? Se quiser saber, me pergunta. Eu conto todos, falo tudo. Pode perguntar que tem sim. Vocês é muito preguiçoso. O povo me procura aí. Fica, bebê. Tem sim, tem sim. Parou, tá ligado? Mas tudo bem, vai procurar joguinhos indies e legais, e continue mandando e-mails pra gente, Petrus. Show. É isso aí, valeu pelo e-mail, Petrus, é nóis. Valeu pelo e-mail, muito bom, é nóis. Pela cartinha, valeu pela cartinha, demorou 10 anos pra parar. Nossa, é cartinha. Mentira, gente. Ele mandou direto pra série, então foi rapidinho. Foi. Rapidinho, tipo 20 dias. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Mas então, vamos voltar aqui pras entrevistas do plural. Muito bom hoje. As entrevistas. Mano, meu plural. Eu comecei a perceber. Quando eu quero, eu falo muito corretinho, mas quando eu tô falando assim, normalmente nos casts, eu falo sem plural total. Isso sou total, eu na vida, total. Então eu não posso falar. Ai, caramba. Mas Agora vamos para aquela pergunta clichê. Aquela pergunta que o povo gosta, que as pessoas adoram ouvir. Você já falou aqui já um pouquinho de New Gaiman e tal, mas aí eu queria saber de você, quais são, né, as suas inspirações? O que, que te traz inspiração para desenhar? Se você gosta de ler outros quadrinistas para se inspirar nos desenhos deles, ou se você se inspira nas histórias, se você se inspira em coisas diferentes, né, em música, etc. Ou o que que te inspira, né? Quais são as suas inspirações? Ai, que delícia. Uau. O que que te inspira? Eu compro muito quadrinho justamente porque eu preciso pegar e folhear e ver o que que os outros fazem pra eu conseguir fazer alguma coisa. Então, que nem eu falei, assim, sei lá, Pedro Kobiaco me inspira muito, Pedro Franz me inspira muito, Wagner William me inspira demais, todas as meninas do coletivo Mandíbula, Aline Lemos, Laura, Catarina, assim, todas, o coletivo Mandíbula me inspira muito. Porque eu preciso ver o que as outras pessoas fazem antes de eu começar a criar, assim. Então, pra eu fazer quadrinho, eu fico 50 anos olhando os meus quadrinhos aqui pra depois ir fazer um negócio. E às vezes eu nem faço, aí eu fico só lendo. Aí. Mas assim, o quadrinho em si me inspira muito. Eu não sou muito de ver artista tipo artbook, assim, um bagulho só com arte. Então eu vejo muito quadrinho mesmo. Quando eu preciso de referência para desenho, eu vejo quadrinho, quadrinistas, assim, desenhistas de quadrinho, né? De vez em quando eu dou uma olhada nos artistas plásticos, assim, de pintura e tal. Mas não é o meu forte, assim, no dia a dia. E música. Música me inspira muito, muito. Eu tenho 1 milhão de ideias, assim. Eu acho que é uma das artes que mais, assim, dialoga comigo. Mesmo eu não produzindo nada de música, nem tenho conhecimento técnico, nem nada. Mas é uma coisa que, assim, mexe muito comigo. Eu tenho um sentimento muito forte com a música, assim. Eu sou, tipo, sabe? Nossa, todo final de semana eu tô em show. Ai, daqui a pouco eu vou sair, por isso que a gente tem que gravar cedo, porque eu vou num show. Então, tipo, eu vou em show todo final de semana, eu acompanho, eu passo o dia inteiro ouvindo um álbum só, de uma banda só. Isso me traz, assim, me renova, sabe? Eu fico cheia de ideia quando eu escuto um negócio novo. Tem muito desenho meu que é referência de música, assim, que nesses dias o quadrinho que eu fiz lá. Do Enem. Um dos últimos quadrinhos que eu fiz, sei lá em que ano você tá ouvindo isso, mas nessa, assim, esses dias eu fiz um quadrinho que é o Eu Me Perdi Nas Linhas, e é de uma música tipo do Vivendo do Ócio, que é uma banda brasileira e tal, que é uma frase deles, e às vezes são frases, assim, que eu pego e eu falo, nossa, meu Deus, eu me perdi nas linhas. Às vezes é uma frase, às vezes é tipo a identidade visual da banda, assim, sabe, a banda às vezes me inspira, assim, às vezes é uma música específica, às vezes é um álbum todo, às vezes é uma melodia que me deixa de um jeito, sabe? Que nem uma zine que eu quero fazer aí de um conto do Febrini, que chama Blues, e aí quando eu tô tentando me inspirar pra desenhar ela, assim, eu ponho um blues pra eu escutar e tal, isso me ajuda a criar uma atmosfera, assim. Não sei, às vezes eu tenho a impressão que eu queria que as folhas soltassem musiquinha pra as pessoas poderem entender, assim. Sabe, às vezes eu quero pegar a atmosfera de uma música. Sei lá, a música é um bagulho forte pra mim, assim, pra eu criar. Eu só desenho ouvindo música. Às vezes me atrapalha na concentração, mas eu não consigo ficar desenhando no silêncio, assim. Eu preciso ficar ouvindo música. E às vezes eu faço um negócio engraçado, tipo, eu tô desenhando uma coisa mais... Tipo, sei lá, me pediram um logo, alguma coisa assim, eu preciso fazer. E aí eu preciso de concentração, não é um desenho artístico meu, eu preciso, né, um negócio sério e tal. Aí eu coloco a mesma música em looping infinito, em looping, que, né, fica redundante, em looping, e tipo, É, como eu já decorei, como aquela música tá tão assim na minha cabeça, eu deixo ela repetindo, porque aí eu não preciso ficar prestando atenção nela. Porque, tipo, é a mesma música, então ela não atrapalha na minha concentração. E eu fico, tipo, ouvindo. De alguma forma me ajuda a criar. Acho que sim, música e outros quadrinhos é minha maior inspiração. Filme também, acabo tendo uma inspiração grande em filme, porque eu sou muito apaixonada, bastante. Eu gosto muito de filme. Mas é uma coisa mais rara de eu, tipo, de eu falar assim, não, vou ver esse filme aqui pra produzir, sabe? Ah, eu preciso desse filme aqui pra... pra produzir. Acontece, eu queria até fazer mais, eu queria usar mais o filme pra, na minha produção, assim, usar mais referência de filme e tal, mas como é uma coisa mais demorada, eu não consigo conciliar muito bem o tempo das duas coisas. Já música não, sabe? Música e quadrinho eu pego, assim, olho aqui, ponho a música, escuto a... uma coisa mais rápida. Eu acho que filme eu preciso processar mais tempo, então às vezes acaba não sendo parte do meu cotidiano, assim, né? De criação. Acho que é isso. Bacana. E a gente então vai lançar aqui, né? A Família Alguma Coisa Cast vai lançar aqui um quadrinho da Glock, onde você ganha um CD também e você escuta a música enquanto lê o quadrinho. Enquanto lê. Todas as músicas que inspiraram ela vai estar nesse CD em breve na loja Alguma Coisa Cast. Alguma Coisa Loja. Olha aí. Alguma Coisa Compre. Continua sendo a CC. Exato. Mas muito bem, vou jogar aqui novamente um monte e vou convidar novamente a Jéssica Grock pra ler aqui. Então lá vai, cartinha, ó. Xuxa. Peguei. Nossa, você peguei rápido. Ai, é do Garcia? Não, é da Anelisa. Ai, qual? Cadê? Ele? Tá um pouquinho pra cima. Ué, mas é do Petros. Oxi. É do Garcia, Kel. Errou! É do Garcia. Errou! Tá certo? Isso é do Garcia. Tá certo. Eu que errei. Rapaz. Muito bom. É só... vivo, né? Ao vivo acontece tudo. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. Então vou ler o e-mail do Garcia Renato. Excelente. Adorei. Ai, ai. Gente, eu adoro o Garcia. Apaixonei nele. Ele foi no encontro. Gente, não superei ainda. Adorei o Garcia. Ele é muito simpático. Socorro. Adoro. Vou ler o e-mail dele. É sobre o cast de influências das divas pop na culture. Aquelas. Aquelas. Ai, eu participei desse. Legal. Vamos lá. Ele colocou aqui: olá, TPM Casters. Olá, Garcia. Adorei o episódio sobre cultura pop e divas. Afinal, que trilha sonora, sim? Afinal, isso mesmo, que trilha. Só me chuteia. Chateia como um chute. Ouvir termos como feminazi. Total. Eu até no cast falei, né? Eu falei, galeres, não falem feminazi. Porque é complicado, né, galeres? Complicado. Não use, não fale. Isso mesmo. Comparar um movimento de pessoas oprimidas em busca de igualdade com um movimento nacionalista que permitia o extermínio sistemático de milhares de pessoas por conta de sua religião ou etnia é não entender o que foi o Holocausto ou não entender o que é o machismo. Total! Gente, como pode? Agora eu apaixonei mesmo no Garcia. Socorro! Continua que só melhora. Nossa, o Garcia é muito maravilhoso. Ah, não, vou continuar. Entendo que foi explicado por outras participantes que feminaz é um termo depreciativo, mas me choca que esse termo não choque. Total. Ah, maravilhoso. Afinal, a mais extremista feminista. Agora você tá tendo um orgasmo ali. Ai, aquela. Afinal, vai saber onde ela tá passando essa cara. Ai, que horror! Gente! Não, vamos ser profissionais. Afinal, a mais extremista feminista, no alto de seu radicalismo, não costuma fazer experiências médicas desumanas. Sim, total de café! É isso! Socorro. Ei. E mesmo se atropelando no seu discurso, o mais radical das feministas não estuprou meninas de 12 anos de idade. Sim. Ah, isso! Oh, Garcia, your power! Enfim, só estou comentando porque era ouvir que eu vi esse termo no podcast. Abraços e sucesso. Gente, traga um Oscar. Tô emocionada aqui. Para o Garcia. Total, gente. Esse termo foi dito mesmo no cast. Eu até cheguei a explicar mesmo. Tipo, mano, não fala isso. Não fala feminina, uhum. Tal. Mas é foda. Ao mesmo tempo que a gente não deve falar, as pessoas que ouvem a gente estão acostumadas a ouvir. Então a gente precisa citar a parada para explicar. Não tem como a gente, tapar os olhos e falar assim, não existe feminaz, não existe assim. Não. É, as pessoas falam mesmo. E que nem o Garcia fala, o que me choca é que esse termo não choque. Que ele tá tão disseminado, sabe? Porque, como ele falou, a mais extremista da feminista, ela pode ser a feminista extrema que, enfia a cruz na periquita na frente do Vaticano. Sim. Sabe? Ela nunca, meu Deus, sabe, cometeu um genocídio, sabe? Ela nunca... É, mano. É muito foda você comparar, que nem ele falou, a mais extremista das feministas não chega nem perto de ser uma nazista, sabe? Então, tipo... É, mano, é uma parada assim que eu acho que o pessoal às vezes não liga, porque... Às vezes a gente esquece de procurar alguns significados de palavras, né? Por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas feminazi, de feminino, e nazi vem de nazismo. Então é uma parada que associa totalmente ao nazismo. É por isso que às vezes é bom a gente procurar a etimologia das palavras, né? Até as palavras, assim, contemporâneas, sabe? Tipo, RUEBR. Por que existe o RUEBR? O RUEBR também é uma parada que eu acho ridículo usarem pra todos os brasileiros. Porque, assim, a gente tem essa parada muito zoeira mesmo e tal. Mas o RUEBR em si já é uma parada muito caricata e muito agressiva pra nossa imagem, sabe? É uma parada, assim, que a gente não respeita nenhuma classe e o humor é extremista demais, enfim. Medido, né? São termos, assim, que, felizmente, a gente, às vezes, tem que usar pra explicar algumas coisas, né? É. Até termos racistas, que às vezes as pessoas nem percebem. Falar coisas tipo cabelo ruim, cabelo tipo ruim pra quem? Uhum. Ruim pra quê? É. Sabe? Sim. Tipo, para e pensa na palavra. O que você tá falando? Quando você fala feminazi, nazi, nossa, pesado. Cabelo ruim, nossa, não tá certo, não pode. É. Sabe, parar pra pensar na palavra mesmo, que às vezes a gente vai vomitando as coisas, e eu não me excluo, não. É, eu tenho certeza que tem termos que eu falo. Todo. Sim, mas o que você puder perceber e mudar, né, já vale, então... Ouça o cast de mudança. Ai, é mesmo. Ai, que maravilha, gente. A gente falou muito disso lá. Exatamente. É isso aí. Valeu, Garcia Renato, pelo e-mail. Valeu, Garcia. Ai, vai. Não. Tá errado. Ai, não é Garcia. Valeu, Garcia. A gente quer te ver de novo no outro encontro. A gente conversou tão pouquinho, mas ele é tão gente boa. Isso é real, isso é bem real. A próxima, né? Série tem que vir. Ai, real. Ei, real. Preciso real. Conhecer ele. Muito bem, valeu, Garcia. Obrigada pelo seu e-mail. Não, tá errado também. Oh, meu Deus. Obrigada, Garcia! Renato! Pelo seu e-mail. Pela sua cartita que mandou para nós outros. Então é isso. Agora virou um rato. Esse idoso que já virou uma barra de chocolate. Mano. Que pariu. Virou a fábrica de chocolate. Fantástica fábrica de chocolate. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Mas muito bem, voltamos aqui mais uma pergunta sensacional para essa pessoa sensacional que está aqui de frente com a gente. E já trazendo muito o motivo desse dose de chocolate, né? Que foi uma ideia que a Kel trouxe aqui pra gente, colocou aqui na mesa de reuniões do TPM Cast, e a gente decidiu fazer essa parada até pra prestigiar a nossa grande amiga Grok. Bom, Mas então a pergunta é, como que surgiu a ideia do quadros no diminutivo? Explica pra gente um pouquinho como que é, quem tá te ajudando nessa, enfim. Ai, legal. Show. Fala do seu namorado. Zoeira. Ai, ai. Então, assim, eu tava há muito tempo a criar uma página pra colocar minhas coisas. Muito tempo. E eu nunca encontrava um nome que eu achasse legal e que eu gostasse e tal. E eu não sei se vocês repararam, quadros no diminutivo, o que que é? Quadrinho. Exatamente. Tá ligado? E aí, eu tenho... Ou vou falar assim, meu melhor amigo, só pro Febrino editar e ouvir. Para com essa porra aí, meu irmão! Achei que era eu. Mentira, um dos, né, pô? Diferente. Tem o Rafa, que ele é praticamente meu vizinho, assim, ele mora na rua de baixo aqui de casa, e aí ele é, tipo, meu melhor amigo, e ele veio com essa ideia, ele que deu o nome, aliás, foi ideia do Rafa o nome, e o Rafa escreve uns versos também, tem umas ideias legais, só que ele não desenha. E o que, que a gente pensou? Mano, vamos fazer uma página junto, porque aí a gente vai ter conteúdo, tipo, quase que sobrando, assim, porque... Se eu não tenho um desenho, ele tem um versinho. E às vezes, se ele tem um versinho, eu tenho um desenho pra complementar. Ou coisas do tipo, assim. Porque eu não sei se minha página ia se sustentar... Só eu, Jéssica Grock, ia se sustentar sozinha. Uhum. Então, o que, que eu pensei? Rafa, vamos fazer essa página junto. E porque a gente, assim, tem umas ideias super juntas, assim, super parecidas. E a gente é, meu, muito amigo. Eu falo com ele todo dia, eu vejo ele todo final de semana e tal. Ia dar super certo. E como ele mora perto também, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa e tal. Então a ideia surgiu aí, da necessidade de eu ter uma página pra colocar minhas artes. E aí a gente pensou, ah, por que não colocar os versos do Rafa junto e fazer tipo, um mashup bem louco disso, sabe? Então acabou que a gente criou uma página que tem, meu, ilustração, quadrinho, versos, dois juntos. Porque acaba tendo mais conteúdo assim, porque ele também pensou, meu, eu não vou fazer uma página que eu só digite frases, tipo, e solte lá, sabe? Meio que não sustenta, precisa ser alguma coisa com imagem e tal. A gente pensou, porra, perfeito, né? E a gente tem uma vontade muito grande também de produzir lambe e tal, porque a gente acha que é uma arte democrática, arte de rua, é maneiro e tal. E a gente pensa, e a gente sai, assim, a gente vai muito pra Augusta de final de semana e tal, e a gente sempre fez uns rolês e a gente ficava criando uns poemas concretistas bizarros, assim, e tendo umas ideias, tipo, nossa, isso ficaria muito legal, vamos fazer uma página pra postar isso, sabe, tipo, e aí a gente foi lá e fez, assim, uma página pra postar todas essas coisas, assim, que motiva a gente, que eu acho que mega combinam, assim, porque os versos do Rafa super combinam com os meus desenhos e vice-versa, assim, e tendo uma página com duas pessoas, você tem uma motivação a mais pra criar e tal, E às vezes, tipo, se eu não tenho nada pra postar, o Rafa tem. E a gente vai fazendo essa troca e tal. E é maneiro porque ele é, tipo, meu amigo. E é super legal. A gente fica... Ai, criam juntos. E a gente celebra as conquistas. Tipo, a gente tá, sei lá, com 90 curtidas. E cada curtida, a gente, tipo, vinha aqui no WhatsApp, tipo, temos uma curtida. Sabe? Tipo, o Wagner William, que é um artista plástico muito foda e um quadrinista filho da puta de foda, assim, ele curtiu a página. E aí a gente ficou tipo, socorro, tá ligado, Wagner? Tipo, nossa, ele também curte e tal. Então foi isso, tipo, da necessidade de ter um lugar pra expor o meu trabalho, assim. E a gente, mano, vamos criar junto. E ele veio junto nessa comigo. E é isso, são tipo as brisas, assim, do Rafa e da Jéssica, a página. E é bem maneiro. É isso. Sensacional. Bacana, muito bonitinho. Acho fofo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Não é mesmo, Célio? Muito bonitinho, né? Esse amor, eu digo, a amizade de vocês representada pela página. Ai, isso é muito chato, porque se o Rafa fosse uma mulher, vocês não iam estar falando isso. É super errado. Quem disse que não? Imagina. É verdade. Principalmente depois daquela foto pós... aquela foto maravilhosa que vocês postaram na página lá de vocês. Ai, dois. Eu amo aquela foto, gente. Nossa, inclusive, Rafa... ela vai estar na capa, viu? Ai, show. Pode pôr. Eu amo aquela foto, gente. E pode zoar, pode ficar todo mundo achando que o Rafa é meu namorado aí. Caguei, porque não é também. Fosse também, que liga. Mas é isso aí, mano. Febrini agora vai colocar essa. Ele vai editar. Uma música romântica, né? Nessa parte dessa declaração. Essa declaração maravilhosa. Ele vai. Certeza. Não, ele vai cortar. Legal, porque pode o Rafa também. Porque o Rafa tem uma vida amorosa muito agitada. Aliás. E aí, se alguém ouvir. Vai pensar, ai, que safado. É isso aí, hora das cartinhas. Vou jogar aqui de novo e vou convidar agora a Kelly novamente pra ler essa última cartinha aqui, pra gente encerrar esse bloco de cartas, porque tem muitas cartas, né? E a gente, nossa, a gente tá nadando em cartas aqui, fazendo bolinha aqui. Tá maravilhoso aqui nadando. E a última carta que a gente vai jogar aqui pra cima e a Kelly vai pegar. Então eu vou jogar. Um, dois, três e joguei! Aê, peguei. Opa, peguei aqui a cartinha. Olha que incrível aqui. Vou fazer aqui o barulho de cartas. Não, mentira, não tem. Mas aqui, vou ler aqui então a cartinha da Anelisa. Que ela mandou uma cartinha sobre o cast de influência das divas pop na cultura. Olha só que incrível. Eu vou ler aqui. É o primeiro e-mail que ela manda, cara. Isso é muito sensacional. Estamos aqui. Linda. Vai ser lida a sua cartinha justamente num programa especial. Olha que show. Olá, girls! Como sempre, arrasando nos temas e com um ótimo conteúdo de primeira qualidade. Só elogios desse cast. Com a Fabi lacrou geral. Adoro. E conte mais que vocês formaram. Ficou ótimo o episódio. Só um porém. O áudio da Célia às vezes ficava metalizado, o que comprometia um pouco a fluidez. Mas acontece. Tomara que um dia sua internet dê paz. Olha aí. Amém. Estamos todos na torcida. Amém. Nossa. No mais, continuem daí para melhor. Beijos mil, muita paz. Olha aí, show de bola. Isso aí, eu espero que minha internet mude também, né? Me ajude, porque tá difícil o Brasil, inclusive aqui já caiu 3 vezes, mas tudo bem. É, faz parte, enfim. Quando a gente grava com a Sally, tem que ter paciência, é assim mesmo. Não tem que fazer. Isso aí. Mas... agora a gente tá com um gravador novo, a gente falei lá no recadinho, então a qualidade de voz vai melhorar. A internet da Sally, estamos com fé de que a fibra ótica vai chegar no Pará e vai chegar em Tucumã, né? Além do Pará, né? Tem que chegar em Tucumã. É isso aí. Mas estamos no aguardo. Muito obrigada, Anelisa. Seja bem-vinda ao TPM Cast. E continue mandando suas cartinhas, seus e-mails pra gente, que a gente adora ler. Valeu, Anelisa, pelo e-mail, pela cartinha. Somos ticos. E é nóis, mano. Eu gosto de ti, tu sabe disso. Tu é fã. Valeuzão. Mande e-mails. Amamos e-mails. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Mas agora, voltamos aqui pra nossa entrevista, que está chegando ao final. Ah, que pena. Ah, foi na edição, vários... Ah, não. As criancinhas, né? Os idosos também. Porque os idosos fazem... Oh, tô sem voz grave, né? Não, eles fazem assim... Oh. Nossa, que horror. Que bancada, Zé. Mas, muito bem. Essa última questão aí também é relativa ao seu projeto, Quadros no Dimitri... Essa última pergunta ainda é relativa aí com o seu último projeto, com o seu projeto, né, atual, que é o Quadros no Diminutivo. Nós queremos saber, o Brasil quer saber de você. O Brasil quer saber. Se vocês têm, tipo, algum objetivo central, né, eu sei que vocês falam muito das ideias de vocês, se fora isso, vocês têm, tipo, uma parada que vocês querem mostrar, assim, que vocês têm, tipo, ah, ah, que a gente quer falar disso, nessa parada assim, e falar um pouquinho mais sobre o retorno, né, o que, que vocês têm tido de retorno, das ideias que as pessoas que curtem a página colocam pra vocês. Eu sei que tem gente que coloca a visão, né, que ela tem do desenho, ou da frase que vocês postam, e o que você acha disso, né, tipo, dessas outras visões na parada que você fez, assim, que você, no trabalho que você fez, porque você pensa uma parada, mas às vezes a pessoa vem e coloca outra completamente diferente. São muitas perguntas. Exatamente. várias. Entendi. Não, beleza. Então, a gente gosta bastante de falar sobre política e questões. Uhum. E questões políticas que não necessariamente é sobre político. Então, tipo, sei lá, eu sou feminista, o Rafa tem umas ideias maneiríssimas também sobre questões de gênero e coisas do tipo, sobre política e tal. Então, uma das coisas que a gente quer muito fazer, assim, é a parte dos lambes. E essa parte a gente quer ser bem político, assim. A gente quer passar uma visão e tal. Ainda mais pro momento atual que a gente tá, né? Uhum. Passando por um golpe aí. E isso é uma coisa que a gente naturalmente faz, assim. É, que nem o Rafa fez um poema lá sobre a PM, né? A Polícia Militar. E aí ele deu vários... Maravilhoso. Nossa, eu amo aquele poema. E isso é uma pegada forte, assim, no Rafa. Ele cria bastante isso e tal, eu acho legal. É, então esse é um dos pontos, a gente gosta de expor, a gente não tem essa coisa de, ai, mas e se não, se a gente pôr isso, se alguém não gostar, não, se a pessoa não gostar daquilo, ela nem é pra curtir a página, eu nem quero a curtida dela, então, então tem essa parte, e a mesma coisa sobre feminismo e tal. É, sei lá, se eu fizer o desenho lá de uma mina e desenhar ela com pelo no sovaco e alguém vir reclamar, é porque, mano, tira sua curtida, eu não preciso dela, sabe? É, então acho que esse é um ponto forte, assim, mas a gente não tem um tema, tipo, vamos falar só disso. Tanto é que num dia a gente posta, sei lá, um poema criticando a violência da Polícia Militar, e no outro a gente põe, sei lá, o desenho de um queijo bonitinho e escreve "tô namorando aquele Minas", sabe? Então, tipo... Perfeito. Então, acaba não tendo um tema central, assim, mas a gente tem certas ideias que a gente tem um carinho a mais e tal. E a outra pergunta eu nem lembro mais, qual que é? Se você tem, tipo, do retorno que vocês recebem das outras pessoas. Ah, tá, tipo... lembrei, entendi. Eu adoro retornos, gente, eu amo comentário. Curtida é legal? Curtida é legal, mas eu gosto de comentário. Se você for curtir minha página, manda mensagem, manda comentário, fala assim, achei uma bosta, achei uma maravilha, não achei nada, socorro, não entendi. Sei lá, qualquer coisa, assim, porque eu gosto muito de saber, porque eu sou eu quero saber o que as pessoas pensam do meu trabalho, assim, eu quero, foda-se. Eu não sou aquela, eu faço, foda-se. Não, eu quero saber. Então, eu quero saber o que você leu, o que você interpretou e tal. E eu acho muito maneiro, assim, às vezes tem umas coisas fofas, tipo, que eu gosto de qualquer tipo de retorno, assim, de feedback. Então, sei lá, esses dias compartilharam a foto lá do queijinho, né? Tava lá o queijo, tô namorando aquele Minas. Queijo Minas, né? Aquela mina, tal. Enfim, seu Jorge. E aí, a pessoa compartilhou. E aí, a namorada da pessoa veio e comentou assim, tipo... Ah, deixa ser seu queijinho. Aí veio assim, deixa. E, tipo... Aí eu fiquei, tipo, onde? Tá ligado? meu, com a arte que eu fiz ali, essa frase é do Rafa, a arte é minha. E eu gosto dessas interações, tipo, meu, a pessoa pegou a arte ali da página e interagiu na rede dela, sabe, fez uma interação de alguma forma, eu acho isso muito maneiro. E eu gosto de saber o que as pessoas pensam, assim, e mesmo que às vezes a pessoa interpretou algo totalmente diferente do que eu inicialmente queria passar, eu acho maneiríssimo, porque... É legal porque, assim, eu sempre falo, a arte é livre e às vezes a pessoa dá um significado até melhor do que o significado que eu pretendia. Então, tipo, eu gosto de saber as opiniões porque às vezes a pessoa enxerga uma coisa que mesmo eu tendo feito ou o Rafa tendo feito, às vezes ele não enxerga, assim. É, uhum. Que nem tem uma do Rafa lá que é, às vezes eu me sinto. E é isso. Às vezes eu me sinto. E aí, tipo, é muito massa parar pra pensar, tipo, eu me sinto o quê? Eu me sinto como? Ou eu só me sinto? Ou, é, sei lá, eu me toco e me sinto? Ou eu me sinto na minha cabeça? Você sabe, tipo, eu gosto dessas brisas, o Rafa gosta também. E é muito maneiro. É, eu gosto de saber, assim, às vezes a gente posta, as pessoas não comentam. E a gente quer ter muita curtida pra ter muito comentário. E não pra, tipo, ah, eu tenho muito, mas pra poder interagir com as pessoas. A gente sente falta de, tipo... A gente fez a página justamente pra compartilhar e ver o que as pessoas pensam sobre isso, sabe? As interpretações e tal. A gente acha, meu, muito maneiro isso, sabe? Pô, sensacional. Vai ter, então, o link no post. Curta e comente as postagens. Comente bastante. Quadros ou diminutivos, você pode pesquisar aí se tiver com preguiça de clicar aqui no link no site. Vê, dê um page view, clique no link e curta a página. É isso aí. É, a gente torce aqui, Grok, que tu consiga esse objetivo, né? Que é compartilhar e saber das pessoas o que, que elas acham de tudo que vocês postam lá. O projeto tá muito bacana, gente. É... Eu peço para que vocês vão lá e curtam, porque não é uma parada assim que a gente fala só porque a gente é amigo dela. Porque a gente é amigo dela, a gente paga pau para ela por ela ser nossa amiga, porque ela é foda no que faz. Ela e o Rafael, né? Tá um trabalho bem bacana. E é isso aí, a gente vai deixar vários links aqui no post, tanto do Instagram como do Facebook. Curtam lá e compartilhem com a gente esse sentimento que a gente tem a cada desenho, a cada frase que é postada lá. Isso aí, gente. Curte. Curte, comenta, compartilha, mostra pra sua mãe. É legal. Ó, eu só queria falar, ainda tá com pouca coisa, porque a gente tá postando uns pouquinhos pra não dar um flood na sua timeline, assim, tipo... Ah, um milhão de coisas. Então a gente vai postando, assim, uma coisinha por semana, umas duas coisinhas. A gente tá tentando intercalar, assim, um quadrinho, um versinho, uma ilustração e tal. É, já tem umas artes de Lambe lá, se quiser entrar lá e imprimir Lambe, colar na sua cidade, pode imprimir, manda um inbox lá que eu mando em alta qualidade. Aí manda em PDF pra você mandar pra gráfica, imprimir, colar esses Lambe aí. A gente quer democratizar. Ei, gente. Ai, obrigada. É tão lindo gravar esses. Ai, muito fofo vocês me chamar pra fazer isso. Adorei. Tem a Raquel. É talento, cara. Bom. A gente tem que valorizar os talentos que a gente tem perto da gente. Amei. Amei. Ai, é socorro. Aí. Vou chorar. Linda. Maravilhosa. Finalizamos esse doce de chocolate com esse momento lindo e cheio de lágrimas de emoção. Muito bom, você me faz acreditar na minha arte. Eu só queria dizer que estou muito puta por não terem me convidado para gravar esse TPM, mas tudo bem, nada como um dia após o outro e uma noite no meio pra gente descansar. Depois eu paro de gravar essa bagaça, ai eu quero ver nego de mimimi, fica na paz, ai, mas depois não adianta chorar, feijão que não aguenta pressão, não entra na panela, hashtag peguei pilha.